Nada é mais real que aprender maneiras simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Sempre olhar como se fosse a primeira vez. Se espantar como criança, perguntar por quê. Vamos flutuar em um balão que sobrevoa o amanhecer. Vamos navegar entre os navios no horizonte a se perder. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras no céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez com a palidez da sua luz a imensidão que a gente vê. Maneira simples de viver. Tudo é tão normal se a gente não se cansa nunca de aprender. Nos lembrar que tudo tem sua razão de ser. E afinal eu quero apenas estar com você. Sombras do céu já vem, o anoitecer também, com seus milhões de estrelas que iluminarão mais uma vez com a palidez da sua luz a imensidão que a gente vê.